3367, chega o VP, curva direita, zona pro 220, limite localizador. Direita 220, limite localizador, stand 3367. Com 1620, sala 37, livre pista direita, chama o Salvador, 121, decimal 9. Deriva direita 219, decimal 1. Voa, tá? Fechando minha 3 no 4, continua a aproximação, olhando pista livre, foco companhia iniciando rolagem na cabeceira. Sim, olha, minha 3 no 4. Fechando 627, autorizado do colégio, piscina 0, vento 1, 00 graus, 1, 2, 9. Livre de colégio 1, 0, chama 6, 2, 7. Botado, Papa Zero 23 Heavy on ILS, Renault 10. Papa Zero 23, continue a ponte, Papa 1 is a keep, Dynamo 2, the altimeter setting 1016. Continue on approach, Papa 1016 off the end of 106. Chanel 6314, Cátula de Estado, vento 110 graus, 129, Cátula de Alto, Porto, Piscina 0. Sim, Piscina 0, 6327, meu colega 39, chame controle Salvador, Luiz, eu vou se mal muito ao fogo. 208, bom trabalho, 37. Controle Salvador, uma boa tarde, Chanel 6227, estamos voando. Então 3367 para o localizador, estuda para o 150. 150, 3367. Controle Salvador, Xané 6227, São Uno. Xané 6227, contato radar, estuda para o 360, saindo de São Uno. 360, possibilidade valida? Autorizado. Voando, lembra da presença, Xané 6227, obrigado. Chanel 3194, sala 41, ligue para seu direito, chama o Salvador, 121, decimal 9. Gente, 2934. 4462, direção para 2209. 7, Recife, 128.35, alterna 23.8 horas. 12835, 1238, Chanel 63, 6227, obrigado, uma boa tarde. Três, 7, Solos 462, é livre, pista direita, chama de solução na rua, no bicho do Simão 9. Mesmo mais, 5-7-3-60. Azul 4462, obrigado, Nacional. Azul 4462, completa final 3895. 3895, obrigado, Nacional. 48, chame o controle, Salvador, 1, 2, 3, 1, 8, 1. Muito obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4462, estabilizado Nacional de 8 milhas. A 200, 100 graus, 13 nós, autorizado pouso, pistão a zero. Sim, autorizado um azul 4. 62, Salas 52, livra pista direita, chame solo, Salvador, 121 decimal 9. Livrando, Salas 149, eu sou 4749. Boa. Paredo 1231, vento 100 graus, 13 nós, ajuste no 096. Autorizado decolagem, piscina 0. Autorizado, 1-0 no meio, ajuste 1-80 perfil Momo, passarela 223, Momo. Ajuda 789, me escuta? Ajuda 789, a sua identificação, chegada a Wolf, a próxima igual descida. Decolada 562, deixando o controle no 20 de São Luís. 1-659, Recife, 1-2-8, decimal 3-5, até 1-2-3, decimal 8. 2-2-3-5-3-8, bom, mesmo, vai. Salvador, passarela 2-2-3-1, confirma, poderíamos considerar cancelada a repetição dos 3 no teste? Afirmativo, passarela 2-2-3-1, isso vai ser restrição. Vai, subir sem restrição, 2-2-3-1, obrigado. Salvador, 2789, está me dando de cima. 2789, confirma 3? 89, está Miguel Distrito, está na proa de Los Angeles. Sim, chegou 2789 no peixe da chegada Bonf, Zezof, e desce para 4.000 pés. Voando na torre de Bonf, descendo para 4.000 azul, 2789. Para intercepar a chegada Golf, é o 2789. Isso, obrigado. Você estava agora com a Thalia 2831? Prossiga, Thalia 2831. Seria como, por gentileza, o senhor coordenar com a Recife para podermos voar direto do destino, Barreira? Aguarde, eu estou Thalia 2831. Está aguardado o destino, obrigado.

sonho? Chuva leve sobre o campo, ok? Ah, ok. Paciente está livre ali, mantendo na 10-6327. Negativo, alinhar e decolar, rochinamento 37. O vento 100 graus, 109. Ali e decola, 6327. Chame 327, decolador 07, chame agora o controle de Salvador, 10-8. 1208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, com chame 6327 na Campo 1, Cruz Brasil, 2000. Com chame 6327, contato na base, número 240, Salvador Tongo. São Paulo 240, pode passar pela presente? Autorizado. Direto, São, obrigado. Azul 2789, deixa para 2100, hoje o chão 01, Livre MS, reporta estabilizado. Livre MS descendo para 2016, reportado estabilizado, 2847. Azul 6918, Livre MS, Livre MS, Livre MS, Livre MS, Livre MS, Livre Passei 2231, Recife, 128, decimal 35, Alcorro 123, decimal 8. 1, 2, 3, 2, 1, 8. 1, 2, 3, 2, 1, 8, obrigado. 6327, voo direto Coral. Direto Coral, 6327. 327? Siga, me apresente. O 1327, chame Iriel 1201 para autocoordenação e após retorna à frequência do controle de Salvador. Não estamos conseguindo contato via telefone com o mesmo. 301, vamos lá e retornamos. Obrigado. Sim, ativo. Nós estamos usando meia dúzia ali, pista direita, chame só no Salvador, 121 do decimal 9. 219, obrigado. Salvador, se ele estava terminado, chame o 1201, vamos ver. 738, decolado 18, chame agora o controle, 1208, por favor. 08, obrigado. Azul 69, 18, próximo do estado, 30.10, 20.080, grau 089. Me pouso, Azul 69, 18. Então, quando você se escuta? Pode ingressar, Sebana? Assim, não pode lembrar, 9-0. vai ingressar 1-0 e fazer o menor percussão 0-2 via Gravity Charlie. Chame agora o seu salvador, no 2 no decimal 9. Chame 6355, chama Recife, 128 decimal 35, até 923 decimal 8. 3155, outro zero alinhar e decolar, piscina 0, 080 grau 089. É, está autorizado alinhar e decolar da 10, da 3155. O 4118, coordenado com o centro Recife, veio direto do Rio. 255, decolado aos 25, já e agora controle de Salvador, número 0 decimal 8. 0 decimal 8, controle, boa. Contato radar, chuva para o 320, segue o São Bruno. São Bruno para o 320, 3155. Rio 4118, chuva mantém nível 320 e chama Recife. 5 vem vir a cliente. Direto, leva, 5-5. Azul 4206, acionando a identificação, autorizada a chegada da bomba de ano, décima 0050. Salvador, o 4423, posso passar? Azul 4423, autorizar a alinhar e decolar, sinal 0, vento 1, 00 grau, 009. A gente decola, pista 104423. pode voar, pode voar. 3155, chama Recife, 128, decimal 35, alterna 23, decimal 8, e convém diretamente com ele. 2835, 238, vamos lá. Azul 4423, decolado 32, chame agora o controle de Salvador, 120, do sinal 8, com gol. 208, Azul 4423, volta. Olha, Salvador 4423, boa tarde. Azul 4423, contato radar, pilotário 360, saída a Bruno. 360, a Bruno, 4423. Decorado 362, chama agora o controle.